Que eu viajava pela estrada de Ourofino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria até a porteira, depois vinha me pedindo. Toque o berrante, seu moço, que é pra mim ficar ouvindo. Quando a boiada passava, que a moeira ia baixando, eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando. Pra aquele sertão lá fora, meu berrante ia tocando. Desta vida muita espinha eu encontrei, mas nenhum calor mais fundo do que esse que eu passei. Na minha viagem de volta qualquer coisa eu cismei, vendo a porteira fechada e o menino eu não avistei. Apiei do meu cavalo no ranchinho beira-chão, vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão. Boiadeiro, veio tarde, veja a cruz do estradão. Quem matou meu filhinho foi um boi sem coração. Banda de Ourofino levando o gado selvagem. Quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem. O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem daquele rosto trigueiro desejando-me boa viagem. A cruzinha do estradão no pensamento não sai. Eu já fiz um juramento que não me esqueço jamais. Nem que o meu gado estoure, que eu preciso ir atrás. Neste pedaço de chão, berrante, eu não toco mais.